Super Pop. Super Pop. Com os irmãos Music with Ellison e Juninho. Virando todas pra você dançar. Se liga! Se liga! E doida! E doida! Pensei que eu que tivesse atrasado, meu irmão. Eita, batalha! E doida! Tem alguém do Flamengo aí? Joga o bracinho pra cima. Tem alguém do Paysandu? Bota pra cima. Tem alguém do Clube do Remo? Bota pra cima. E quem não deve nada pra ninguém? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga, joga, joga, DJ Alisson! DJ Alisson! Sacode, maninho! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Júnior, pirou, hein? Corine. A caixa que estremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Aqui quem fala é o Coringa, junto com meu mano Dourado. E agora, quem esperava, Juninho e DJ Alisson, estamos na área! Põe o buzinho pra cima e grita, hey! Vai, vai, oh! Explode, hey! Sacode, oh! Pacaju! Hey! Aquela base, meu irmão. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, mas ela quer o seu envolvido. Ela quer dar pra batida, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Cansado aí, bota o bracinho pra cima e bate na palminha na mão, vai! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Tá bonitão, tá lindão! Esse pop fica grandão quando ele vem aqui em Bocajuba, Cintia! Vai! Eita porra, caralho, novinha, filha da puta! Esse dia aí. Amor, eu sei, te magoei. Manhã no sorriso vai voar caco de batata pra todo lado. Vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas. Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa no escurinho, produção. Quem é que gosta? força do escurinho, joga o bracinho pra cima. Bate na palmilha, bate na palmilha, bate na palmilha. Quem não tem hora pra chegar em casa também aí. Bate, bate, bate. 5, 4, 3, acende tudo! Vai, vai! Deus, as suas mãozinhas pra cima aí, por favor, joga as suas mãozinhas pra cima, todo mundo quem é apaixonado aqui por Mocha City, Mocha Juba, bota o bracinho pra cima e acompanha a luz aí se puder, joga aí a mãozinha, vai, direita, esquerda, direita, todo mundo, vai, vai, vai, vai. Direita, esquerda, direita, mais uma pra cima, vai, direita, esquerda, apaga tudo. Pressão neles! Joga a mão, joga a mão, joga a mão! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão! Se quer garota, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. Cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Então vem qualquer meu crê. Aí, droga! Eu quero a torcida do Clube do Remo jogando pra cima e pra cima. Quem é do Leão, bate na palma da mão. Quem é do Leão, bate na palma da mão. E a torcida do Papão vai respondendo bem forte. Bate na palminha, bate na palminha. Eu quero ver todo mundo saindo do chão comigo, vem que vem. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que... Fogos e... Pra endoidar, vai, vai! Vou desligar. Quem é que não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pra cima e agora vai! Um, dois, três! O nome dela é... Eu encontrei ela e não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas. Só quem tá feliz sai do show. Balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá. Tu tarará. No balanço do chiclete. Eu tô me vendo! Tô chegando. Chega aí, chega. Vem pra cá, vem curtir meu som. Vem comigo balançar. Eu gente sabe que o carnaval já tá na reta final. Quem beijou muito no carnaval aí, bota o bracinho pra cima, só quem beijou muito. Quem ficou sem compromisso também. Quem arrumou um montão de amigos nesse carnaval, bota o bracinho pra cima. Isso que é importante, isso que eu queria. Agora pega o teu amigo, abraça o teu amigo aí, dá um abraço no teu amigo. Nesse cara que tá do teu lado aí, nessa grande amiga também aí. Abraça todo mundo, abraça, abraça, abraça, abraça. Agora diz assim bem alto no ouvido do teu amigo: eu te amo, porra! Uau! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Corsacou. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Vem, vem. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra Corsa, Corsacou dança agora. Na dança do Corsaco não fica Corsa. Esse é o pezão do pop, tá com tudo e não tá prosa, meu irmão. Pezão. Era um forró mastruz com leite. Açaí. Eu quero ver cadê a galera do Trenzinho. Voltando aquele trenzinho da sacanagem. Cadê, cadê, cadê? Trenzinho, trenzinho, trenzinho. No estrelado do céu, eu vi um povo cantando embalado, como na xinga de um carrossel. No sonho eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No tingue-lingue do triângulo, a poeira que sai do chão, mais um lindo pra embebedar o coração. Pois nesse passo o som do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. A lua veio nos admirar. É que era São João e mais atento a mocidade, junto à chama da fogueira novos sonhos vão rolar. O baile já começou, mas o Alisson chegou. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te... Pra onde é que cê vai? Eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de beber. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no meu, te faço proposta. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Fica de marola. Senta pro pezão, o danadinho gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para nada. pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. É muita hora, mano. Apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é o complexo da Penha, verdadeiro, verdadeiro. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelo na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu filho. Nosso, nosso, nosso, nosso, nosso. Senta, senta, senta, senta, senta. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Quem não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pra cima. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E... é o Bates, não adianta. É o Bates, não adianta. É o Bates, não adianta. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. Quem é que tá no modo Fábio Assunção? Joga a mão pro ar, é! O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar. O Fábio Assunção, Assunção, Assunção, Assunção. O Fábio Assunção, Assunção, Assunção. O Fábio Assunção. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima, vamos. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte, bailando y se baila. ¡Mi gente! O que você vai fazer, danado? Quem é que tá apaixonado? Bota o bracinho pra cima aí. Quem é que tá afim de ficar sem compromisso aí? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é que conhece essa música aqui, ó? Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado sem... Se eu baixar o som, vocês cantam comigo? Joga a luz! Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Solta a voz, vai! Que me fez louco de amor. Você me ensinou.

muito bom, muito bom, muito bom. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, assim dá demais. Valeu, Boca Juba! E as nossas programações, verdadeiramente, não paro hoje por aqui, até porque logo mais estaremos fazendo a festa do bloco Sorriso Pop lá em Belém, sendo mais preciso, no distrito de Iguaraci, o Sorriso Pop do antigo Ibirapuera, Vila Show hoje. São mais de 12 anos de tradição. E o pop, mais um ano, hoje no Sorriso! Sorriso! Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Minha caminhada realmente foi árdua hoje. Não só hoje, o pop vem tocando desde sexta-feira, sábado, domingo. Os nossos DJs aí puxando o trio, tocando também até 5, 6 horas da manhã. Domingo fizemos show também. Segunda estivemos lá em Cametá. E hoje não poderíamos deixar de vir aqui em Mocajuba. Depois também no grande sucesso lá em Abaitetuba. É o pop nos quatro cantos do estado! Mesmo com muitas dificuldades da gente chegar aqui, o que vale é o comprometimento e o compromisso com a galera, viu? Eduardo Lopes e a sua primeira dama, Beatriz Dias, Jackson Clay, Marcelo e a Dani. E hoje... TJ Esporte, o Macaco Júnior, Matheus Dias. Toda a galera aí com a gente, grande abraço, viu? Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua, pega... Vai, maluquinha! Como vou te esquecer? Tudo me lembra você, amor. Oh. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz. Mais uma vez a gente agradece todo o nosso contingente da nossa Rosa Polícia Militar do Estado, que de fato desenvolve um trabalho excepcional aqui na cidade de Mocajuba. Parabéns para todo o contingente, viu? Polícia Militar, Civil. Obrigado também por dar um apoio imenso pra gente. E principalmente no carnaval aqui de Mocajuba. Obrigado, gente. O pop segue esse ano. Que o Papai do Céu abençoe todo mundo, gente. Que tenhamos assim. Ainda tem carnaval amanhã, né? Tem muita gente que vai enforcar. Mas foi um carnaval excepcional para todos nós. E a gente espera também que tenha sido para você que curtiu esse carnaval de boa, viu? Com muita paz, alegria, esbanjando diversão e saúde acima de tudo. Obrigado, família Pop de Mocajuba! Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Vamos na paz, gente! Vamos na paz! Da mesma forma que o Papai do Céu nos trouxe hoje no show, a gente deseja infinitamente pra todos vocês muita saúde. E tenhamos uma volta com muita tranquilidade pros nossos lives, viu, gente? Logo mais tem pop lá em Quaraci, no Sorriso. Vamos fazer a farra por lá! Obrigado, meu Deus. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de pensar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Por mais um show de sucesso do Águia de Fogo Super Pop.